Grupo Vatureva tem uma história de trabalho e sucesso ligada à terra. Atuando como indústria de fertilizantes, uma comercialização de insumos agrícolas, beneficiamento de cereais e tratamento de sementes, o nome Vatureva chega hoje a mais de 50 municípios mineiros, sul da Bahia e região geoeconômica do Distrito Federal, levando tecnologia para o progresso do homem do campo. Grupo Vatureva, quem é da terra, confia. EMA Vatureva Fertilizantes, Avenida José Cambraia, 595, telefone 631-1497. Grande promoção na Selva de Pedras. Túmulo em ardósia polida e colocado por apenas 150 mil em dois pagamentos. E pedras ardósia a partir de 900 cruzeiros. Selva de Pedras. Farmácia Andrade, sempre ao lado da população ibiaense, uma tradição de pai para filho. Este mês de aniversário, comemorando seus 55 anos nesta cidade, oferece um presente à população. Está concedendo a todos os aposentados, mediante documentação, um desconto de 10% sobre qualquer compra. E aos demais, um desconto de 10% nas compras acima de 10 mil cruzeiros. Farmácia Andrade, Praça São Pedro, número 206. Telefone 631-1257. Com atendimento a qualquer hora da noite. Farmácia Andrade. Aqui o tempo não para e nós muito menos até as 17 horas, pois o seu sucesso até as 17 horas. Às 17 horas tem a Genô Rocha e a Lua Fazenda, o melhor do sertanejo para você. Sertanejo classe A é com a Genô Rocha, às 17. Mas enquanto ele não chega, a gente vai levando o barco muito bem até as 17 horas, como eu já disse, com mais músicas, com mais saudades, com mais sucesso, porque você é o ouvinte privilegiado da 348. Você merece respeito, você merece sucesso, você é o sucesso. Dá pra você mais três músicas por aqui.